E está começando mais um Vortex Nerd. Vortex Nerd. Vortex Nerd. Oh my god. Sejam bem-vindos, seres alienígenas perdidos numa borda perdida no espaço. Não sei o que falar, é o primeiro cast, cara, tô emocionado. Seres alienígenas aqui pros computadores. Ah, esse é seu. E está começando o primeiro Vortex Nerd. A gente já começa com o mestre dos nerds, amigo. Nós vamos falar de Tolkien com sua... Não é a principal obra, né? Com sua obra menos principal. Infantil. Não, ela é menos principal também, mas sim principal. Obra infantil. A gente vai falar de Hobbit, né? Foi a primeira obra da Terra-média dele, não foi? Foi. Nós começamos o nosso novo podcast falando de O Hobbit. Eu sou Caco Ramone, o Benedito Cumberbatch, o melhor dragão que eu já vi na minha vida, chupa Sean Connery. Eu sou o Paulo Icari e o Tolkien podia fazer um CD de músicas. Aqui é o Feiocum e a Claudinha nos fudeu. Fudeu? Fudeu você! Não fudeu não, cara. Eu e o Caco. Sem colocar cuspe. Exatamente, foi seco. Deu com areia. Exatamente. Com cascalho. Se vocês estão vendo esse site, chupa a Claudinha. Chupa a Claudinha. Ou não, né? Que ela fez a comprar uma nova hospedagem, né? Não, mas o dólar saiu. O dólar voltou, então chupa a Claudinha. Entendi. Posso ir, galera? Vocês vão continuar? Claro. Não, a Claudinha já foi. Entendi. Aqui é Matheus Farina e eu tô ganhando em dólares. Opa, podcast errado. Oh, nossa, mentira. Caralho. Não, tchau. Caralho. Essa merece a música do Zorra Total, cara. É, eu queria trazer essa piada desde o último podcast. Caralho, então... depois dessa, estamos começando mais um DollarCast. No episódio de hoje, nós vamos falar de durarará. Não, sei. Então vamos pros e-mails. E-mails? Pelo menos mudem a vinheta. Nossa, só de raiva eu vou usar a mesma. E sejam bem-vindos ao primeiro sessão de recadinhos do Vortex Nerd, nosso primeiro podcast já sobre o Hobbit. Oi, Luiz, tudo bem com você? E a gente tá voltando com um novo podcast, certo? Pro pessoal que não conhece a gente, olá. Pro pessoal que já conhece a gente, voltamos, caralho. Voltamos, quem disse? Aqui é nós de volta, Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo, porque todo mundo aqui é da Zona Sul. Quebrada não, mas, tá eu não sou, mas eu não sou do Capão, né? Você é do Jardim Ângela, que é pior. Pô, era pior, o vulgo não é mais. Então, a gente tá com um novo blog, um novo podcast, novas coisas. A gente ainda tá testando novos formatos. Vocês vão ver em breve, né? Mas a gente tá agora com o Vortex. Vortexnerd.com.br, certo? Sim, sim. Iremos portar, é fora. Iremos postar um novo podcast toda sexta-feira. Começamos bem, né? Sexta-feira 13, já pra dar um agouro assim de leve. É, eu queria dar um agouro maior, mas o Caco vetou, né? Postar às 3h20, que é o horário do Tinhoso, mas ele não quis, porque ele trabalha, então vamos prosseguir. Lógico, né? Ele trabalha, né? Vagabundo fica na internet. Bom, eu agora não sou mais. Amanhã? Eu também agora não sou, pô. Mais. Eu tenho que levantar cedo pra estudar. Eu sugeri você gravar a postagem. Vai se fuder, pode. A gente divulgar pra quê, né, o podcast? Aí a gente ainda vai ter o OTC postado todas as quartas. Por enquanto tá só a vela. É, por enquanto tá sendo postado, legal. É. E a gente vai ter o Dollars quinzenal sendo postado todos os domingos, certo? Todos os domingos quinzenal. Todos os domingos de 15 em 15 domingos. A cada 15 dias. Coloca assim, a cada 15... Domingo sim, domingo não sai. Porque se você falar todo domingo, depois você fala quinzenal, vai ter alguém... Vai ter algum ferranho chato que vai encher os... Todo domingo que for 15 dias... Ah, esquece, velho. Domingo sim, domingo não. Pronto. Além disso, a gente tem notícias. Eu estou tentando postar, os outros não me ajudam, mas ok, beijo, me liga. Ah, cara, sempre... Eu tava vendo no Twitter. Um dia desses. Quando saiu a notícia do Homem-Aranha. Com a Marvel. É, eu vejo um tweet do Paulo mais ou menos umas 8 horas da manhã. Ah, mó legal essa história do Homem-Aranha. É só chegar em casa que eu vou postar no Dollars. Eu cheguei em casa depois dele e eu postei a notícia. Na realidade, você não chegou depois de mim, cara, porque no dia da notícia... Eu postei a notícia. No dia da notícia, eu efetivamente cheguei em casa 7 da noite. Assim. Porque eu ainda tive que ir no banco e fiquei travado no banco o dia inteiro. Cara, eu cheguei em casa, eu postei a notícia e saí correndo pra faculdade. A gente tem que agradecer também. Desculpa a sociedade. A gente tem que agradecer também, né? Porque por incrível que pareça, o site tá tendo visualização, né? Sim. O OTC segurou a ponta pra gente. Ah. E as notícias. E eu quero um agradecimento. Quero fazer um agradecimento a alguém. Vai lá, agradeço. Eu quero agradecer ao senhor Junior Dex, que tá nos ajudando a divulgar. Sim. E a fazer as capas do OTC. Contratei ele, entre aspas, né? Então acessem aí otakunerd.blogsport.com. Não, agora, ó, bomba. Agora é otaku. Agora é .com.br. Não, mentira. Agora é .net. É .net agora. .net é mesmo. Otakunerd, caralho. Mas eu falei, filha da puta, compra um domínio. Ele, não, eu compro um domínio, cara. Eu tenho que agradecer muito ao Feiyukun, que fez o nosso site. Minuto de silêncio pelo Feiyukun, porque o Feiyukun, acho que... Não sei se ele vai aguentar a maratona da vida dele, não, cara. Ele é gordo. Ele é gordo. Você vai ficar magro. E eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui ouvindo a gente falando merda. A gente tem que agradecer. A gente tem que pedir comentários, né? Também. Sim, agora a gente tem que pedir mais comentários, e-mails, né, galera? O primeiro assunto aqui que a gente tá falando é Hobbit. Quem não leu Hobbit, leia o livro e ouça o nosso cast, depois leia o livro, depois ouça o nosso cast de novo e... Não, pera aí. Olha só como você tá fazendo errado. Ouça o podcast, não importa o que aconteça. Pelo menos até a leitura de e-mail. Se você vê que você não quer tomar spoiler, beleza, porque aí a contação, a estatística de baixado ouvido já tá contando. Mas calma aí. Você não percebeu minha dicção de eu falar, ouça o cast, leia o livro, ouça o cast de novo, divulgue pros amigos, leia o livro de novo. Calma aí, vamos na parada aqui. A pessoa tem medo de tomar spoiler do Hobbit, mas eu imagino que a pessoa que não leu o Hobbit assistiu o mesmo. Às vezes não assistiu. Porra, os caras não assistiu o Hobbit, tá fazendo o que aqui, cara? Ah, aí, cara. Porra! Até aí. Não, sem maldade. Até aí, o Paulo, eu acho que ele não tem... Ele não tem respeito por nascer de volta para o futuro. Bom ponto. Até aí, meu amigo. Um ponto importante. Até aí, o Paulo nunca chegou de volta para o futuro e não merecia estar nessa equipe. Hã? Eu estou, porque... Ele não merecia nem se ele tivesse assistido, né, na verdade. É. Porque como eu já disse, volto a repetir, eu não sirvo de mau exemplo para ninguém nem de bom, galera. A partir do momento que você está ouvindo eu falar minhas baboseiras, não siga meus exemplos. O que você lê, por exemplo, no meu Twitter, por exemplo, quando eu tô assistindo algumas coisas assim que tem uns nomes bizarros, não siga meu exemplo. Manda e-mails para vortexnerdc@gmail.com. Não tem um ponto, vortexnerdc@gmail.com. É vortexnerdc? É, porque o Vortex Nerd já tava sendo usado, eu tive que colocar o Sage Cache. Você não era mais fácil Vortex Nerd Cache? É provisório, calma. E também curta a nossa página no Facebook, curta a página do Dollars e a do OTC também. E siga também a gente no Twitter, tanto o @VortexNerd, @Vortex_Nerd, é complicado as coisas pra conseguir do Vortex Nerd, e o @OTCCache. @OtaCrazyGo. OtaCrazyGo. É, e não se esqueçam, no dia 4, entrevista com o Eduardo Spor, hein? Olha aí, dia 4, entrevista com o Eduardo Spor. Maneiro. Fiquem com o nosso cast de Hobbit. Hora 51. Ah, é. Hora 51, o que é isso? Não existe. É um site sobre facas. É. É, antes da gente começar a falar do Hobbit, o Paulo colocou na pauta maluca dele dos infernos que a gente tem que falar do Tolkien, né? Seria melhor falar do Hobbit primeiro, explicar o que é o livro, até o Paulo que consiga a pauta dele, a gente segue a pauta dele, né? Não, cara, pera, antes dessa parte, eu quero que fale um pouco do Tolkien em si, porque tem toda aquela historinha por trás, antes dele conceber o Hobbit. Então acho que seria legal a galera até entender que existe um livro antes do Hobbit, porém que não foi publicado antes do Hobbit. Então, pra quem não conhece, o Tolkien, ele nasceu na África do Sul, sim, ele não é inglês. Ele é sul-africano, se bem que a África do Sul na época era colônia inglesa, né? Ou seja, ele voltou a ser inglês. Exatamente. Mas ele é nascido na África do Sul, então eu tô certo. É, lutou na Primeira Guerra Mundial, né? Tem até uma história que ele lutou na mesma batalha que Hitler. Então Tolkien versus Hitler, que maneiro. É o atleta. Não é uma história, isso aconteceu de fato, gente. Você pode parar de querer me interromper? Obrigado, valeu. Só pra dar aquele adendo, pra parecer mais verídico. É, não, o cara falou que tem uma história, não. Tem uma história, cara. Eu não tava lá. Assim como tem uma história que tem o cara que criou o parque da Disney. Se a história é baseada em fatos reais, mano... O cara vai botar meu chefe... A história é baseada em fatos, essa eu não posso fazer nada. Então, assim, e o Tolkien, ele também, ele era um estudioso linguístico, professor de academia, tal, pá. E ele começou a escrever várias paradas malucas, ele escreveu vários tratados e escreveu sobre a lenda do Beowulf, né? E aí ele resolveu escrever uma parada meio maluca de uma Terra-média zicosa que ele criou pra ele ir colocando as línguas malucas que ele ia criando, né? Ele realmente, ele começou a criar um vasto universo, e nesse vasto universo ele começou a criar várias línguas, né? Calma aí. Porque ele era um... Na realidade, ele foi falar como se eu tivesse mega errado, né? Aí no final ele só completa o que eu falei. Vamos lá, repetindo o que o cara falou... Nosso querido Tolkien, ele era um linguista, isso todo mundo sabe. Ele desenvolveu o mundo da Terra-média como meio de ele poder testar e treinar as línguas dele, botar as línguas dele em ação, tipo, no mundo real. Então ele desenvolveu a língua élfica e essa língua, ela teve desenvolvimento como uma língua real tem no mundo real. Ela tem variações e vai para lugares diferentes, com povos diferentes e ganha características diferentes. E ele queria botar isso em ação em um mundo criado por ele, pra realmente validar o estudo dele. É mais ou menos isso. O Tolkien era um puta estudioso de Beowulf, da mitologia nórdica, e ele gostava dessas coisas e usou isso pra criar a mitologia do mundo dele, basicamente. Ele era um puta tá explicado nerd do caralho, agora, né? O Hobbit, ele foi publicado originalmente em 21 de setembro de 1937. Tipo, ele criou esse livro mais ou menos nesse período aí de Primeira Guerra e tudo mais. Enquanto ele estava na guerra, ele criou o livro pros filhos. A intenção dele inicialmente não era publicá-lo. Tanto que ele havia apenas ele tinha dado apenas 3 cópias do livro, ele tinha dado para 2 alunos da faculdade dele, tinha uma cópia com ele. Foi uma dessas alunas que passou para uma editora, e a editora gostou tanto do livro que ela falou com o Tolkien e pediu para publicar. Um adendo interessante é que esse livro de fora do Brasil, que aqui ele foi publicado como Hobbit, lá e de volta outra vez, ou simplesmente Hobbit, em Portugal ele também pode ser encontrado com o nome de O Gnomo. Na verdade, Paulo, tem um pequeno erro aí, que ele não começou a escrever O Hobbit necessariamente no na Primeira Guerra Mundial. Não, foi pouca coisa depois, né? Não, cara, o Hobbit foi publicado em 37, a guerra acabou em 18, cara. Foi perto da segunda. Tá maluco, velho. Após a Primeira Guerra Mundial, ele pôde realmente voltar. Sim. Aí começou os trabalhos acadêmicos, os estudos linguísticos, coisa e tal. Exatamente. Quando o Hobbit tava na guerra, quando o Tolkien tava na guerra, ele realmente começou a escrever coisas sobre a Terra-média, né? Ele escreveu principalmente o início naquela parte do Sumeril, né? Dos Valars e a criação do universo. Exato. Reza a lenda, corre a boca pequena, não espalha não, mas ele foi ferido e ele foi tava no hospital e por conta disso ele tava delirando. Exatamente. E aí ele acabou tendo essas visões do que seria esse mundo e ele manteve algumas dessas coisas que continuaram lúcidas na cabeça dele, ele simplesmente colocou um conceito nisso tudo. Nesse meio tempo também, antes dele fazer o Hobbit, até eu tô vendo aqui, anterior a isso, em 1930, que foi quando ele tava sendo professor e tal, nesse meio tempo ele também escreveu um livro que é chamado As Cartas do Papai Noel, que foi um livro que ele fez pros filhos dele, que é manuscritos ilustrados, contão de gnomos, duendes, a história mesmo do Papai Noel. Esse livro também tem no Brasil. Pela Margin Fontes? Porque eu descobri que o C.S. Lewis teve acesso ao Hobbit antes dele sair, cara. Eles eram amigos? C.S. Lewis e o Tolkien eram contemporâneos, então, e os dois eram amigos. Eles eram parças. E é legal, né, porque o C.S. Lewis era ateu, aí o Tolkien converteu o C.S. Lewis ao cristianismo, e no final das contas o C.S. Lewis virou protestante, né? É, isso é um fato interessante, mas por que isso é legal? Eu não sei, é uma curiosidade. Eu não posso botar curiosidade aqui. Bem. O maluco erra a data na guerra e eu não posso... Ah, puta que pariu. Eu acho que eu tô te corrigindo, mas eu acho que tudo bem. Você consegue validar fácil esse fato curioso a partir do momento que você fala que o C.S. Lewis sendo ateu e virando católico depois, o maior livro dele é as Crônicas de Nárnia, né? Sim. Quer dizer, a maior série de livros dele é a Crônicas de Nárnia, que é completamente católico. Exato. É Jesus nela, né? O Aslan é Deus. O Aslan é Deus, né? A personificação dele seria... Jesus. acho que vale a pena comentar aqui que um ano seguinte após Jesus o nascimento Cristo, do seu filho, Tolkien ele contraiu uma doença e foi mandado de volta pra Inglaterra, né? E foi aí que ele começou a escrever os contos inacabados, os contos perdidos, sorry. Sim, os contos exatamente. Perdidos. Que foi a febre de trincheira que ele teve, né? É, o famoso tifo. Então, mas falando do Hobbit. O Hobbit é lançado em 37. Ele é escrito, o Tolkien escreveu pros filhos dele, né? Pro Christoph. Eu resolvi fazer as contas de quantos anos o Christoph tinha quando o Hobbit foi lançado. Ele tinha 13 anos. O Hobbit ele foi lançado um pouco depois dele ter sido escrito. Então, a história, a lenda, né? É que o Tolkien contava essa história, tipo, ele foi desenvolvendo essa história pra contar pro Christopher enquanto ele ia dormir. Sim. Então, depois de um tempo, essa história pôde ser publicada. E ele tem até uma narrativa bem como se alguém estivesse lendo realmente, né? Porque tem um narrador. Sim, a narrativa dela ela é bem gostosa, é bem, bem infantil, assim, bem didática. A narrativa do Hobbit é muito bacana. Sim, principalmente aquela parte que ele tá. Tem partes inteiras. Por exemplo, quando o Gandalf chega na toca, né? Na toca do Bilbo. Logo no começo do livro, né? Isso, que ele vai explicar o que são os hobbits, tá ligado? Ali é o narrador conversando com você. Ah, o hobbit são criaturinhas, tipo, explicando pequenos. Aquele mundo. Assim. Direto ele quebra essa parede de conversa com você, o narrador. Sim, exatamente. Explica pra você, mas hobbits não eram criaturas horrendas, eles eram criaturas legais. É, porque lembrando que isso tudo é baseado em uma mitologia existente, a mitologia nórdica. Sim. Da Europa. Então, algum conceito ele tinha que reexplicar, né? Talvez ele fosse pegar os hobbits, ele tava criando aquilo ali dos hobbits, mas ele não queria fazer com que eles parecessem gnomos ou essas criaturinhas mais de jardim. É, porque dizem também que o Tolkien ficava bolado por conta da Inglaterra não ter uma mitologia própria, né? Sim, a Inglaterra não tinha uma mitologia própria, ela tinha mitologia herdada dos anglo-saxões. Exato, ele meio que queria criar uma, assim, entre mil aspas, né? Porque a gente só sabe que... Parabéns pra ele. O cara foi pouco megalomaníaco. Você para e pensa, minha terra não tem uma mitologia. Eu quero fazer uma pra ela. Tá, então, eu vou ser filha da puta que vai criar mitologia pro meu país. Eu acho que alguém deveria fazer isso no Brasil. Por que cá entre nós essa ciperere e a mula sem cabeça caído, vai? Só um pouquinho, né? Me caído, vai, mas tudo bem. Pô, cara, é tão maneiro o Mago Negro. Não, se alguém deixasse. O Mago Negro da magia, parabéns. Se alguém fizesse um Saci Pererê Modafoca, né? Isso não era, sabe? Saci Pererê Modafoca. Se alguém fizesse Saci Pererê Modafoca. O Samuel Jackson. Isso, exatamente, Samuel Jackson. Samuel. Um tapa-olho, né? Samuca como. Samuel Jackson de tapa-olho, uniforme da Shield e. e uma perna só. Não, sabe quem. Caraca, sabe quem faria um Saci Pererê foda hoje em dia, porque o coitado do que é entre nós do Samuka não consegue mais, né? Mas sabe James Fox. Uma boa. O Django. O cara já ficou azul, pode ser. O cara já foi o Django. Django! Agora parabéns pra gente que conseguiu desvirtuar. Totalmente. Assim, a gente cria um cast novo. A gente cria um cast novo e continua a mesma porcaria, tá? Graças a Deus. Continua da mesma maneira, tá? De parabéns esse grupo. O livro, basicamente, ele começa com aquela... Quem tem a versão brasileira, antes da primeira frase, ele vem com um texto explicando sobre como é que eles traduziram, de onde veio os nomes... Claro, porque lembrando... Como o Matheus disse, fora... Ele era um linguista, então o cara desenvolveu todo um conceito de línguas pra terra dele. Mas vem cá, essa parte da nova que tem explicando essas coisas só tem na nova versão da Martin Fontes, não? Sim. Nas antigas não tem. Na época não foi publicado assim. Então, nas primeiras versões da Martin Fontes não tem. Naquela da capa azul, que foi a primeira que eu li, não tinha. Sim, ele veio seguindo o padrão dos novos livros de fantasia, que seria... Tem lá aquela parte que explica a tradução que eles fizeram para as palavras do próprio livro, que foram criadas pro livro. Sim. Assim. E como o Matheus disse uma vez pra mim, Hobbit é o único livro que a Martin Fontes conseguiu lucrar com o mesmo livro 3 vezes, cara. E... 3, 4, né, meu amigo? Porque eles publicaram com aquela capa dura bonita, que eu comprei. Sim, a capa dura e cada filme ganhou uma capa exclusiva. Não, mas calma aí. Tem, cada filme tem a capa exclusiva, tem a capa dura, tem a versão ilustrada agora e tem o HQ. Puto, tem uma HQ? Tem uma HQ mesmo. A Martin Fontes lançou o HQ agora também. E a HQ Paulo, é bem feita. Caco, você acabou de me fuder, viu? Aliás, eu tô aqui nos Estados Unidos, eu vou comprar essa porra aqui. Não vou dar dinheiro pra Martin Fontes, não. Chega. Cara, a Martin Fontes, ela só consegue segurar no Tolkien ultimamente, né? O que mais que ela lançou? É o Narnia, só. Assim, rapidinho. A gente tá falando de Tolkien e mencionar o C.S. Lewis é importante. Aí a gente fala que a Martin Fontes tá se baseando em Tolkien. E quem mais? Em C.S. Lewis só. Não. Beleza, você acabou de pegar toda a literatura inglesa de um século. Calma aí, caralho. Eu não quis dizer que... eu não quis desvalorizar Nárnia. Eu acho Nárnia foda pra caralho. Eu quis dizer só... Eu tô dizendo que você falou que a empresa inteira se baseia só no que é a literatura inglesa de um século inteiro. Ah, porque a Martin Fons tá lançando muita coisa além disso, né? Não, mas ela não precisa lançar mais nada, caralho. Tem o Senhor dos Anéis. Enquanto Peter Jackson viver, Senhor dos Anéis viverá. E tipo, convém... Eu tô com a edição na mão. Se tem alguém que tá torcendo pra lançar o filme do Sumario, não é... Não, maluco, não é Warner, não é Peter Jackson, não é, é a Martin Fontes, cara. É. Ela vai ganhar mais dinheiro. A Martin Fontes botou o nome do Christopher Tolkien na macumba, eu tenho certeza. Eu não sei por que as pessoas estão com esse mimimi de porque quando... Enquanto Christopher Tolkien viver, não vai ter filme. Mas vocês estão ligados que ele tem 90 anos, galera? É, não, assim, é porque o Christopher Tolkien não quer vender. Sim, exatamente. Ele não vai vender muito mais do que... Mas Vaso Ruim não quebra, né? O Chaves foi antes. Cara, então. Cara, o velho tem 90 anos. Cara, o George Martin vai antes dele. Tomara Deus que não, meu amigo. Seguindo com a história do Hobbit, que é o tema do podcast... Pois é, né? Desvirtuamos de novo. Parabéns pra gente. Parabéns. A gente começa a história com Bilbo Bolseiro em sua pequena toca, fumando lá seu cachimbo da paz, quando de repente aparece um mago em sua porta convidando para uma aventura. Estamos falando de Gandalf. Lembrando que não era uma toca úmida e suja, era uma toca confortável e arejada. Exato. O Tolkien, ele deixa isso bem explícito. Os hobbits, eles viviam na toca, porque é o nome do lugar. Isso. Mas não é uma toca suja e úmida, é um lugar arejado. No próprio livro diz assim: era a toca de um hobbit, e isso quer dizer conforto. O lugar era confortável, arejado e gigante. Exato, os hobbits, eles são conhecidos por serem ótimos anfitriões. Ele é tão ótimo anfitrião que ele se fode, né? Mas ok. Mas é o que um bom anfitrião faz, ele se fode. É porque assim, vem o Gandalf, chama pra uma aventura, o Bilbo não, sai pra lá, não quero, porque os hobbits normalmente não costumam sair, né? E tal, aí o pichador do caralho vai lá e faz uma marca do Black Block na porta dele. Quando começa a noite, vem bater um monte de gente na porta dele, né? Onde pedindo os filhas da puta, enchendo o saco esse horário. Quando ele abre, amigo? Mas é uma porrada não entrando naquela porra, naquela casa? É, mas não é todos de uma vez. Quem assistiu os filmes vai entender isso, porque é bem essa parte é bem retratada. O Gandalf, ele sabia que se chegassem 13 anões de uma vez, exato, o Bilbo ia se dar uma surtada. Não ia ficar puto, mas ia dar uma leve surtada. Que porra, quem não iria, né? Exato, porra, invasão, MST. Mas o Gandalf, ele é muito esperto nisso, ele sempre coloca todos indo devagarzinho, tipo, entra dois, depois chega mais quatro, depois vem os outros e outros, e é muito legal, isso é muito bacana, o Gandalf faz muito legal e você ri, você dá bastante risada disso. É, assim, uma diferenciação que tem no filme, são porque os anões são diferentes pra caralho, né, agora. É, no livro e no desenho animado antigo, você tinha a diferenciação dos anões era somente pela capa. Isso. Mas como no filme agora eles precisavam dar uma caracterizada melhor, eles fizeram que a diferenciação cada anão é bem diferente entre si. Então você tem ali os três da linhagem de Durin, que são o Thorin, o Killy e o Fili. Eles são bem diferentes dos outros. Eles têm uma diferença. Eles têm uma característica cara física de galã diferente. De novela. É, isso foi pro filme, mas eles têm, por exemplo, menos barba. Eles têm um jeito mais humano. Foi pra conquistar a Elfa, mas eles têm um jeito mais humano. Super Kate? A gente falou que ele tentar não fazer referência de Nerdcast, mas tudo bem. Calma aí, que eu sempre chamei ela de Kate antes do Nerdcast. Tá bom, vamos lá, deixa eu continuar. Eles copiaram o carro. E você tem os outros anões que são todos com cara de anão. Você tem o Balin, o Bifur, Bombur. E tem os outros, eu não vou lembrar o nome dos três agora, eu tô louco. Deixa eu ver aqui no Borbu, Borbur, Borin, Dorin. Nossa. Dain, não, Borin, Thorin. Oin, Gloin. Não vou lembrar. Balin, Bifur, Bofur, Bombur, Fili, Kili, Ori, Nori, Dori. E Thorin, escudo de cavalo. Continua Yana Dark. Como é que é? Kili, Fili, Dori, Nori, Ori. Bombur, que eu acho que é o obeso. Bifur e Bofur. Dualin, Balin. E Thorin. Eu acho que é só isso. Foi o que eu falei, porra. Paulo! Eu sei! Embora, cara. O que você tá fazendo aqui, tio? Assim, o Matheus falou do desenho animado. Aquele desenho animado é muito bizarro, velho. Que tem esse desenho animado da... Como é que é o nome? Da União Soviética. E tem do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Então ele é da União Soviética. Caralho, mano. Pra você ver que um autor inglês teve um desenho feito pela União Soviética. Aquele desenho? Acho que eu me esqueço. Acho que não. É sim. É não. É sim. Não é. Eu sei que o traço é horrível. Caraca, a gente vai ter uma discussão muito fora agora, não? Ela é de uma produtora inglesa. É assim. Eu vou falar que ele é da... Eu quero dizer que ela é da... Que ela é da União Soviética, mas eu não tenho agora onde eu li isso. Ele é da Warner. Em algum lugar. Ele é da Warner. Mas se você tá dizendo pra mim que ele é de uma produtora inglesa e você tem como pesquisar agora, eu acredito mais em você mesmo, porque eu não sou uma pessoa muito boa de se acreditar nesse momento. Eu tô sem a minha base de pesquisa. Antes que eu esqueça de perguntar assim, pra vocês dois que viram o desenho, tem a musiquinha? A dos anões? Todas do livro? Tem. Cara, ele é musical, ele é praticamente musical. E tem a musiquinha dos anões, tanto no filme. Completo. Ela é muito legal. E agora eu entendi de onde eles tiraram aquela base daquela música, que é a do desenho, né? Uhum. E uma coisa que eu odeio nele é essa porra de, tipo, ele gastar metade do livro escrevendo música. Monta um CD, caralho. Não, né? Ele não gasta metade do livro. Ele gasta um terço do livro fazendo música e o resto em inscrição. Não, cara, mas eu acho maneiro. Pra um livro infantil, o Tolkien fez muito bem. No Hobbit em si, ele tem algumas músicas legais, mas eu acho assim, que muitas músicas, vai, exceto, por exemplo, a hora que eles vão cantar antes da manhã, e mais duas ou três, beleza. Mas, meu, ele não precisava ter usado, tipo, cada diálogo, 90% dos lugares que eles passam, eles têm que arrumar um cantinho pra fazer a cantoria deles. Cara, meio... é infantil, é pra puxar a criança de volta, pra criança ver, nossa, que maneiro, eles vão cantar. Ah, Senhor dos Anéis, então também é infantil pra caralho, né? Não, Senhor dos Anéis é porque é um mundo, simplesmente. Sim, velho, era o objetivo do Hobbit, como é infantil, você trazer a criança, olha só que maneiro. Absorva melhor essa ideia. O objetivo do Senhor dos Anéis é porque é o seguinte, amigo. Aquilo ali tá criando um mundo. E o mundo precisa de mitologias e de músicas. Exato. Canções épicas. E aí é o que ele fez. Querendo, sendo chato ou não, e é, ele fez canções épicas. Eu não sei porque você tá com esse mimimi, cara. Vai que nem eu. Ignora. Pula a página, velho. Pula a página. Hobbit eu não consegui ignorar, cara. A primeira vez que eu li, eu não consegui ignorar. Eu li uma música do Hobbit. Eu li uma. A primeira. Que foi dos anões. A primeira que eles estão quebrando tudo, ou que eles estão limpando a casa, ou que eles estão cantando. Que eles estão cantando. Estão cantando a história deles. É, estão cantando a história da montanha. Mano, eu só li essa, velho. O resto. E eu só li essa a primeira vez que eles cantaram, né? Porque eles cantaram mais vezes no livro. Todas cantando, achei maneiro. E, tipo, outra coisa. Uma coisa muito bacana no Tolkien nesse período é que realmente o Hobbit, ele é um livro muito leve, assim, pra você ler. A primeira vez, se você não teve contato com Tolkien, ele é um pouco complicado pra você ler. O Hobbit é um livro que ele te pega, você engasga um pouco no comecinho ali, pouco, mas ele te leva muito bem pelo resto do livro. O Senhor dos Anéis, se você não conhece o conceito da história, você trava foda no começo. Porra! Então, se você não for fã de Senhor dos Anéis pelos filmes, ou souber que a história é muito boa, porque, porra, é conceito geral, né? Caraca, pariu. Aquela festa maldita interminável. Pois é, o começo do livro do Hobbit é muito. É do Senhor dos Anéis. 56 páginas e a porra da festa. Caralho, cara, até ele chegar em Valfenda é uma maluquice do caralho. Olha, porque tem festa dos infernos aí, o Bilbo some, volta e conversa com Gandalf e foge de novo. E eles fogem, encontram Nazgûl e tem elfo brilhante na floresta. Aí você acha, porra, o elfo brilhante vai contar alguma coisa importante. Os elfos olham, sabe aquele cavaleiro do negro do mal? Eles são do mal. E saem fora, caralho, por que você fez isso, velho? os anões malandros lá chegaram na toca do Bilbo e falaram: então, a gente precisa de um larápio, de um ladrão, porque um dragão filha da puta tomou nossa montanha e nossos tesouros e a gente quer de volta, né? Porque, porra. Exato, mas aí vamos só voltar um cadinho no comecinho do livro. Por que que você, tipo assim, você pega os hobbits, eles estão criaturinhas indefesas, criaturinhas escrotas, pequenininhas, pepeludo. Não saem de casa, são uns, pepeludo e não sei o quê. Por que que você, uma tipo de anões guerreiros, vai chamar um cara desse pra sua companhia? Ele chamou o hobbit, mas por que o Bilbo? No começo do livro você sabe que, assim, existe uma lenda de que a família do Bilbo vem de uma linhagem de fadas. Isso é muito bacana. Porque o tio, acho que o tio do Bilbo foi além do rio ou água, né? Que é o máximo que um hobbit vai na vida inteira. Exato. E aí você entende que, assim, os hobbits, eles não saem de casa. Eles não saem pra aventura. Quando o hobbit sai, ele não volta. Ele morre. E é isso que acontece. Então eles ficam lá. Porque os hobbits são criaturas indefesas. Eles são menores do que os anões. São do tamanho de uma criança de 12 anos. Na verdade, é o avô do Bilbo que saiu e teve a Bela Dona Tuque, que é mãe do Bilbo. Exato. E ela seria descendente direta de fada, né? E é por isso então que ele é um hobbit tão diferente. Já tendo, linhagem dos Tucks, que já era hobbits mais... motherfuckers, né? O que é um hobbit motherfucker? Eu não sei. Planta mais cenoura, sei lá. Mas ele é um hobbit diferente dos outros hobbits. Ele era um hobbit, assim, um tanto mal visto, ele já tinha uma fortuna e ele, assim... Como assim o hobbit vai sair, meu? O hobbit não tem que sair do condado. O lugar dos hobbits é no condado, não tem mais. O mundo é cruel, o mundo vai te matar. O mundo tem criaturas que querem te matar, estuprar, então pra que você vai sair? Então, na verdade, eu acho que a fortuna do Bilbo vem um pouco do outro lado da família dele, da parte dos bolseiros. E é por isso que onde ele mora é o bolsão. A coragem do Bilbo ir é pela parte dos Tucks e o dinheiro que ele tem é por conta dos bolseiros. Convém lembrar também, né, que ele tem os primos lá, que é os primos tão filha da puta quanto o mago, né? Que tá de olho na fortuna dele. Mas isso todo mundo tem, amigo. Se você tiver um pouquinho mais de dinheiro, sua família pode deixar. Então, mas aqui nesse caso... Então, como o Bilbo é todo especial, eles pegam e falam assim: ah, vamos numa aventura foda com a gente, bora. Vamos. Quer dizer, bora não, né? Ele não queria ir. Ele foi empurrado. Ele não queria ir. Mas ele fica encucado com essa história. Ele vai e ele fica, tipo assim, ele, ao mesmo tempo que ele não quer ir, ele quer ir. Exato. Nessa brincadeira toda. Ele sabe que tem algo de diferente do que dele, dos outros hobbits. Então ele quer ir nessa aventura. Ele se sente tentado, mas ele, ao mesmo tempo, ele é um hobbit, então ele não quer. Ele fica meio balançado, mas ele vai. Os anões e o Gandalf convencem ele a ir. Não lembro muito bem agora o porquê. Vocês estão com o livro aí, podem dar uma olhadinha, mas eu não lembro qual o argumento que eles convencem. Eu te falo. O filme? Eu te falo o argumento. Um 14 avos do tesouro. Não, eu te falo qual é o argumento. O Bilbo não queria ir, ele ficou na cama: não, eu não vou porque eu não sei o que, eu não vou. Pá, ele pegou, acordou mais tarde do que ele acordar normalmente, né? Desceu, não tinha mais ninguém, a casa tava vazia. E ele falou: puta, me livrei daqueles caras, finalmente eu sou foda, não sei o que. Aí do nada aparece o Bilbo dentro da casa, né? O Gandalf surge dentro da casa. Ah, pô, o que você tá fazendo aqui ainda? Não, não sei o que, eu não vou com os caras. Não, você vai sim, sai empurrando o malandro, tá ligado? O Gandalf sai empurrando ele. Entendi, eu não lembrava. Ele não, não lembrava. Não, aí depois logo, cara, que o Gandalf sai empurrando, ele... Aí tem uma parte... Aí o Gandalf ainda convence, né? Ele fala assim: a galera tá te esperando lá embaixo porque confia que você vai aparecer. Isso. Exato. Só pra jogar mais uma pilha pro malandro. Tem uma parte que até ele... o narrador fala, né? E o Bilbo vai triste em um cavalo, pensando que não deu tempo nem de pegar nem um lenço passar o nariz, né? Aí, e em seguida vem Gandalf, montado em um cavalo muito pomposo, entregando lenços para Bilbo. Isso é mais uma prova pra todos nós que o Gandalf é um excelente, é um grande filho da puta. Ele não te dá o direito a escolher. Logo depois disso, o próximo acontecimento memorável é o encontro deles com os Trolls, né? Isso, que é o Bert e o William. Nossa, mãe do céu, você tem nome dos Trolls? Então, são três: Bert, William e mais quem? Tom. Ah, Bert, William e Tom. Isso é verdade. Caralho, são muitos nomes de ingleses, cara. Puta então, que e é legal que tem o audiodrama da BBC, eles falam com o sotaque coque inglês. Nossa, cara, que nomes de inglês. Agora eu parei pra pensar, como é que seria a galera do Monty Python dublando esses Trolls? É, porque os Trolls são Monty Python mesmo, what né? What do you mean? An African Europeans, hobbit. Os Trolls realmente são Monty Python, né? Porque eles ficam discutindo: ah, mas como é que a gente vai assar essa galera e tal? Aí aparece o sol e eles... Não, senta em cima deles. Como é que a gente segura eles? Senta em cima. Deles pra chamar-se e come. É, o Gandalf foi um ventrículo tipo foda, né? O Gandalf é maroto, né? Essa brincadeira aí. Então, vamos explicar o que aconteceu. A gente tá falando e a gente não explicou nada. Eles são presos por três trolls gigantes da montanha. Quando a gente fala assim, se você parar pra pensar, são uma trupe de 13 anões e um hobbit. Nesse momento eles estavam sem o Gandalf, que deu uma abandonada neles pra... Como o livro inteiro, né? ele ter abandonado eles pra olhar à frente, né? É, não tem uma dica. Mas o Gandalf, ele é meio filho da puta. Ele chega perto e depois vai embora. Ele não meio? Fica com os caras. Meio, cara? Eu tô tentando aliviar a minha barra. O Gandalf é um puta de um mago. Você acha que eu quero ele aqui? Ele abandona os caras e deixa eles, tipo assim, vai lá e eu encontro vocês depois. Tem que resolver outras coisas. Eles são pegos e por três trolls da montanha? Ou são da montanha? São trolls da montanha? São trolls da montanha que estavam vivendo, comendo carneiro há semanas. Já tava até enjoado. Exato. E aí eles, tipo, nessa brincadeira toda, eles conseguem, tipo, eles são presos, capturados, não sei o que. Eles não conseguem lutar de igual pra igual com os trolls. Porque lembrando, se um troll já é gigante pro humano, imagina pro anão. E imagina pro hobbit. Exato. O hobbit, eu falei isso antes, e eu repito, ele é menor do que um anão. Um anão bate ali, bate com a cabeça no peito de um humano, um hobbit bate ali na cintura. Então, uma mulher hobbit o é o hobbit. O hobbit, pelo que diz no livro, né? Pelo que consta nos apêndices dos livros e tudo mais, o hobbit, ele tem no máximo 1,20m. Pois é, é por isso que o Alex é hobbit. Minha cintura. Já o anão, ele consegue chegar ali fácil, fácil, 1,50. Fácil, enfim. Fácil não, né, amigo? Acima de 50 é um humano baixo. Por exemplo, o Alex tem 1,50 contado ali, né? Então, e eles são capturados e a galera fica discutindo. Ah, mas como é que a gente vai comer essa galera, tal, pai, chega com o Gandalf fazendo a voz como se fosse um deles, né? Como se fosse um quarto troll e ele sem perceber. Sim, é porque, tanto que lembrando, tem... os trolls são grandes e parrudos, mas eles são burros. São burros, porra. E aí tanto que tem uma hora que o Bert fica pro Tom, ô, para de falar sozinho, mano. É. Aí ele fala, não, é você que tá falando sozinho, e fica falando sozinho até que ele sai na mão lá. E aí vem o sol e eles se petrificam, né? É, porque sim, os trolls da montanha eles só podem sair à noite. Isso. Se saírem de dia, eles são petrificados. E é exatamente o que acontece. Aí tem aquela mamata do RPG que eles encontraram as espadas, né? É, e fora isso, também tem o detalhe que o Bilbo, ele tava solto também, né? A hora que os anões foram capturados primeiro, ele conseguiu ficar solto, ele tentou dar uma zoada ali nos trolls, só que os trolls ainda conseguiram capturar ele. Ele foi o último a ser capturado antes do Gandalf aparecer. Tá, valeu, Paulo. Obrigado. Sim. E aí? O comentário acrescentou demais. Obrigado, seu comentário foi válido. Não, tudo bem. Vale pra provar que o Bilbo, ele era mais esguio e mais stealth do que os outros. Sim, porque ele é ladrão, né? Ele é ladrão. Até mais inteligente porque ele pensa em ganhar tempo até o Gandalf chegar. Não, ele sim, não pensa em ganhar tempo até o Gandalf chegar, não. Ele só pensou em salvar a pele. É, porque ele não tinha nenhuma ideia que o Gandalf ia chegar. Ninguém sabia. Não, ele pensou em ganhar tempo. E se você tem uma agora companhia, o mínimo que você pensar, ele pode chegar. Vou tentar ganhar tempo. Ele pode chegar, mas... Sério? Pois você mestrava uma partida de RPG onde tinha um mago e seu adversário era fuder o mago. É porque o mago, ele queria ser roubado, né? Não, porque o mago era muito maneiro. O mago era roubado. O mago era maneiro. Ele queria ter a vara quedada. O mago era você? Era. Mas ele não deixou usar a vara quedada. Eu achei isso absurdo, mas tudo bem. É porque o mago tinha poderes do Harry Potter, não. Aí após isso, eles continuam prosseguindo, né? Isso, aí eles continuam. É quando eles acham a espada, as espadas, né? Dos goblins, eles vão pra Rivendell. Valfenda, sério? Eu, quando eu era criança, eu li Valfenda, cara. Então pra mim é Valfenda até hoje. Assim como é Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa e Corvinal. Não, tudo bem. Esses não nomes é Grifinória, ele é Sonserina, Lufa-Lufa e Corvinal. Tem quem fale Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin e... Slytherin. Não, tem o outro. Qual o da Corvinal? Ravenclaw. As edições BR estão assim. Mas Valfenda, cara. Valfenda virou... Que nem a galera do Jovem Nerd falou, virou fast food. A galera vai lá só pra comer naquela desgraça, velho. É, eles param lá, eles dão uma relaxada. E é Ron, beleza. Passa a mão na bunda do Ron e vem embora, né? Não. Pera aí. É, eles vão pra Valfenda. Eles chegam em Valfenda. Recebe os conselhos, que é quando é Elrond, começa a cantoria dos elfos, bonito. E depois do conselho é quando eles vão pra montanha, que eles vão seguindo o caminho. Que é quando eles encontram os gigantes de pedra, tá, brigando lá. Se a gente falou que ele falar do Bilbo, eles necessários gigantes de pedra, então ninguém se fala. Porque nunca mais se ouviu falar em gigante de pedra. Cara, nunca mais, velho. É, o Tolkien colocou nesse livro e depois não usou mais, isso é interessante. Após os gigantes é quando eles entram na armadilha dos orcs. É, eles são obrigados a entrar numa caverna. Cara, essa parte, ela é muito Lucian the Sky and the Die. Caraca, mas eles estão dormindo na montanha e do nada a montanha vira um espaço e sai orc, sai pegando negro, e sai negro. Caralho, é muito maluquice, velho. Ataque de oportunidade, cara. Tava dormindo. A animação... Nesse momento eu achei bacana, que aí tinha dentro da caverna, tinha uns orcs, né? Então... Isso. Aí eles caem na caverna dos orcs e... Tem toda aquela porradaria lá. E nisso, o Bilbo se separa do grupo. o Bilbo, eles são levados e o Bilbo... O Bilbo não segue eles com o anel? Não. Não. Ah, não, ele não achou o anel ainda. Ele tá com um orc, o orc deixa ele cair. O orc não percebe e deixa ele cair. Não, ele tá com o Gloin. O Gloin tá carregando ele nas costas e deixa ele cair. Não. Aí ele vai se arrastando e encontra a toca do Gollum. Sim, do Gollum. Que aí já vem aquela divergência, que foi até uma coisa que eu comentei com o senhor, que tá com o Ramone antes. Que é a das versões, né? Sim, o Tolkien reescreveu o capítulo 5, né? O Windows in the Dark, A Charada nos Escuros, por conta do Senhor dos Anéis, né? Porque na primeira versão do Hobbit, ele era só um anel, whatever. Ele era um anel da invisibilidade. Que ele não era tão importante assim pro Gollum, a não ser que o Gollum usava pra caçar os orcs, né? Uhum. Que na minha versão é Adivinha nos Escuros, eu tava procurando como é que o nome é Adivinha no Escuro, nome escuro. Windows in the Dark, sei. Depois, quando ele lançou O Senhor dos Anéis, que ele deu uma importância muito maior pro anel, ele voltou e reescreveu esse conto, né? Já colocando a influência do anel no Gollum. Exato. Ele deu uma reescrita, e é legal a desculpa que ele deu, né? A justificativa que ele deu pra ter reescrito isso. Ele falou, não, isso foi o que o Bilbo contou pros anões quando ele encontrou com eles. Mas isso aqui foi o que ele contou pro Gandalf, de verdade, o que aconteceu anos depois. Isso é bem bacana. Ou não, né? Eu acho bacana. Quis arrumar na cagada que ele fez, né? Não foi cagada, ele escreveu um livro antes e não fazia ideia de que ia ter que escrever um depois. Eu acho que, na verdade, a maior cagada de sorte que ele deu ali foi ter colocado o anel. A maior cagada dele é reviver elfo de uma forma impressionante. Tem a parte do Gollum, que ela é bem interessante, né? Que o Gollum na animação é bizarro. Vale a menção da bizarrice, ele é bem estranho. Bizarro. E se vocês resolverem assistir a animação de 77 e acharem bizarra, não procurem o seriado sueco. É uma não procurem a série mesmo, cara. Fica pelos filmes que tá bom demais. É uma dica que eu dou. E o legal que é O Hobbit, aí são 5 capítulos. É um capítulo sobre o Bilbo, um sobre o Frodo, um sobre o Sam, um sobre o Merry e um sobre o Pippin. Nossa, mãe do céu. E tem as charadas, né, do Gollum. O Gollum, porra, começa a fazer charadas malucas. Porque ele oferece um jogo de charadas, né? Isso. Pra não morrer. E o Gollum aceita, porque o Gollum, porra, finalmente alguém pra eu brincar, né, antes de eu matar. Não, é porque acho que aí é mais o conceito de ser assim. No filme se tornou uma parada muito mais sádica do que é. No livro ele é mais uma coisa, tipo, é honra, sabe? Fui desafiado. Isso, exato. Então eu tenho que jogar. Eu tenho que provar pra ele que eu sou melhor do que ele nisso. E aí, se ele ganhar, eu levo ele pra saída. Se eu perder, se ele perder, eu como ele. Isso, tanto que quando o Tolkien reescreveu, ele até colocou uma parte que ele fala que o Gollum lembra bastante dos jogos de charada quando ele... as poucas coisas que ele se lembra quando ele morava com a avó. Uhum. Porque não sabe, o Gollum é... Como definiu o Gollum antes do Anel? Ele era uma raça antecessora dos hobbits? Ele não era um hobbit. Ele era um hobbit. Não, ele não era um hobbit. Hobbit, é. A impressão que eu tenho é que ele era um hobbit. Não, não deixa isso... Isso não tá muito explícito em lugar nenhum, né? É, exato. Mas ele não é bem um hobbit. Ele parece que ele é uma raça e a raça dele se desenvolveu nos hobbits anos depois. É, tudo bem, ele é o elo perdido. E isso é legal, né? Porque já é o Tolkien dando uma arrumada, mostrando a influência do anel e pá, que deixou o cara zoadaço. Ou simplesmente você podia acreditar que aquele monstrinho tinha uma avó. Por que monstrinhos não bater a voz, né? Que absurdo. Coisa chata. Caco, para de ser preconceituoso. Eu tô sendo preconceituoso, cara. Sim, você falou que o monstrinho... Marta, agora com os avós. O monstrinho não pode ter uma avó. Cara, sério. Você tá falando isso. Cara, sério, se o Gollum tivesse uma avó, ele mataria ela, velho. Cara, o Caco é a pessoa mais preconceituosa que conheço, cara. Caraca. A Marta, nossa. Mas pra começar, o Gollum não matou o irmão dele pelo anel, cara? Isso foi algo depois, cara. Eu tenho quase certeza que essa parte... Assim, isso não existe no Hobbit, que foi o primeiro livro publicado dele. Então, até o momento, pra você, o Gollum só é um monstrinho cinza. E aquele que aparece no terceiro filme, do Senhor dos Anéis, eu tenho quase certeza que foi uma liberdade poética de contar como é que o anel foi parar na mão do Gollum. É, na verdade não foi o Gollum que matou o irmão e nem foi o Gollum que é o Sméagol, né? Ah, é o Sméagol. Tá certo, o Gollum é o nome da segunda personalidade motherfucker dele. Ele era o Sméagol antes. E, cara, muita gente fica falando, mas o filme não é igual o livro, mimimi, mamamá. É uma cara, adaptação. A animação é igual. E é bizarro. Chato pra caralho. E quando eu digo que a animação é igual, é igual. É, o que as pessoas têm que entender quando reclamam de animação, não sei o que, não é igual ao livro. Cara, tem que ser diferente, é uma adaptação, tem que ter algo mudado, modificado pra poder passar. São duas mídias diferentes. o que tá escrito não pode ser passado do jeito que tá escrito. Você pode usar como roteiro, mas não como base. Concordo com o absurdo 3 filmes? Concordo com o absurdo 3 filmes. Concorda que é um absurdo uma elfa se apaixonar por um anão? Não, não concordo, cara. Você não acredita no amor? Cara, isso é outra história, cara. Isso, isso. Quem te ama, Paulo? Isso... Nossa. Isso seria outra história e envolver... Assim, só terminando esse assunto, esse lance da elfa do anão, ele não seria um absurdo se, se o Tolkien não tivesse deixado explícito que a relação de anões e elfos nunca tinha ido bem até aquele momento. Assim, depois da Silmarils, nunca foi bem até o Legolas e o Gimli ficarem mais próximos como amigos depois de terem lutado juntos. Só. Aí você voltar e botar Tauriel e o Killy pra dar uma importância maior pro Killy, eu até entendo, é você dar uma meio que uma cagada no que o Tolkien tinha disposto como regra daquele mundo. Então, assim, eu até entendo a revolta de algumas pessoas. Mas ficou bem feito e foda-se, sabe? Sinceramente, eu achei que deu uma pontuada legal. Depois tem a parte do Gollum, da charada, né? O Bilbo enrola ele fora. O que tem que ter no meu bolso? Era o anel, né? É, assim... O que tem no meu bolso? Um 3-8-1, pá! São várias charadas e são charadas, tipo assim, charadas mesmo. São 32 cavalos da colina. Primeiro eles pisoteiam, depois eles farfalham e depois eles não fazem nada. Não, charada de verdade. Qual é a cor do cabelo ruivo de Maria? É, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Já dizia Pica-Pau. Cor de burro quando foge. Aí... Dizia o Pica-Pau. Aí essas charadas, elas tinham respostas. Querendo ou não, elas tinham bastante resposta. E o Bilbo, ele respondeu a última charada do Gollum e ele tinha que fazer uma pergunta. Se não fizesse uma pergunta, ele tinha perdido também. Ele tinha que fazer uma charada que o Gollum não adivinhava. E antes disso, pouco antes do Gollum encontrar o Bilbo encontrou o anel do Gollum. Isso. Jogado. E ele, assim, no livro, ele simplesmente pega o anel. Depois, com a saga dos filmes, com toda a história do Senhor dos Anéis, você descobre que o anel teve influência ali. Ele ofereceu a influência do... Ele fez a influência dele em cima do Bilbo com a chance de se soltar daquela criatura que ele tava preso. É, exato. Porque então... ele achou o anel e eles começaram a fazer a aposta, né, das charadas. Porque de início, se o Bilbo ganhasse, o Gollum mostrava a saída. Mas se o Gollum ganhasse, ele iria devorar o Bilbo, né? É, lembrando, o Gollum morava ali pra comer os orcs perdidos. E o Bilbo estava perdido naquela caverna de orcs. Exato. Então o Bilbo precisava de achar uma saída pra encontrar os anões continuar a jornada, ou voltar pra casa, chorar sozinho, né, na cama dele. Mas ele precisava sair dali, ele tava perdido. Então, o que ele pode pedir pro Gollum é, você me dá a saída, você mostra a saída, porque o Gollum morava ali. E o Gollum falou, beleza, mas se eu ganhar, você vai ser minha comida. Vai ser meu jantar de hoje. Exatamente. Só vai e aí... Não chega a pizza. Exato, tem que pariu. O iFood não funciona. Na realidade, ele tava pronto porque ele só comia carne de orc, né? Ele, o Bilbo ganha, né, com essa mamata do que tem no meu bolso. A última frase é do Bilbo e ele pergunta o que tem no meu bolso. Isso. Aí o Gollum fala que é uma roubalheira, seu ladrão. Sim. E tipo assim, o que é, né? Convenhamos, não vamos tirar a razão do Gollum. O Bilbo foi malandro para caralho e foi embora. E o Gollum pediu 3 chances, o Bilbo deu, nenhuma das 3 era. Ah, é o meu anel, seu filho da puta. Filho da puta roubou o anel aleijado, né? O Bilbo ganha, coisa uma mata, né? O Gollum, não, beleza, então vou mostrar a saída pra você. Aí, então bora, né? Não. Primeiro tem que pegar um bagulho aqui. O Gollum foi remando com o barquinho até a ilha dele, que tem mais isolada, né? E chega lá, ele procura o anel e não encontra, né? Exato. Aí vem a pergunta seguinte. O Gollum foi buscar o anel dele. Será que ele foi buscar o anel dele pra ficar invisível e comer o Bilbo? Talvez. Então, assim, no final das contas, será que o Gollum também não seria um filho da puta? Sim. Olha só, não tem gente boazinha na Terra-média, né? É um absurdo. Porque o Gollum... Aí ele não sacou onde ele tinha perdido, né? Que o Gollum perdeu quando ele foi comer os orcs, né? É, de novo, isso aí é coisa que a gente aprendeu no filme, vendo o filme com aquele estímulo visual que a gente teve, mas antes disso a gente não saberia, no livro não tem explicação nenhuma, no livro a única coisa que você sabe é, o Bilbo caiu ali e encontrou um anel. Não, ele explica sim. Não, ele explica. Não explica. Ele explica porque tem uma cena que tem um momento, claramente o Gollum fala que ele já tá de saco cheio de só comer carne de orc, ele fica se perguntando se a carne de hobbit é macia. É, o Bilbo... Não, tudo bem. Não, essa parte do anel, o Gollum tenta ficar se lembrando quando foi a última vez que ele usou o anel. E ele lembra que foi comendo uma criança orc. Ah, não, não, tudo bem, mas eu tô dizendo, não tem um momento, na hora que o Bilbo chega, ele não encontra o anel. É, tipo, assim, não é que ele encontra, não é que tem a descrição que ele fala que encontrou uma criatura lutando e um anel caiu do bolso. Não, não foi isso. Não, mas no filme isso também, no filme tem explicação. No filme é assim que acontece. Mas, assim, porra, tá, né, mas, pô, caraca, mas também o Tolkien já descreve pra caralho, você ainda quer foder ele, velho. Não tô reclamando, tô dizendo que essa descrição que a gente tá falando agora é uma coisa assim, ficou bem mais claro com o filme. Tem toda aquela parte maneira, né, da perseguição dentro do túnel, né? Aí tem aquela parte maneira, né, que é o Bilbo, o Gollum andando no túnel atrás procurando o Bilbo, né, falando que se ele entrou ele sabe onde é a saída, ele vai levar o precioso. E o Bilbo correndo atrás, e tem aquela parte maluca que ele encosta, ele para assim no túnel e o Bilbo pula por cima dele, né? Sim, mas de novo, Bilbo... isso não tem no filme? O livro é na Terra-média. Não, no livro também tem. Acho que isso não tem, então, assim, no livro. Não lembro. Não, no livro não tem. No filme não tem. Tem sim. O Bilbo pula por cima do... No filme é que tem isso, cara. No filme é que o Bilbo tira a espada e ameaça de matar o Gollum. E não mata, e depois pula por cima dele. Que tá aquela cena maneiríssima do Bilbo dando um pulo que deve ter sido 30 centímetros. Ah, sim. Não, no livro também tem. Só que no livro, o Gollum tá indo pelos túneis dos orcs, procurando a saída de onde o Bilbo foi. E o Bilbo tá indo atrás com o anel. Aí tem uma hora que tem os orcs numa parte... E o Gollum para com medo, né? Porque é muito orc pra cima dele, né? Aqui, ó. Na própria cena, ele descreve. Bilbo quase parou de respirar, enrijecendo-se também. Estava desesperado. Tinha que sair dali, daquela escuridão horrível, enquanto ainda lhe restava as forças. Tinha que lutar. Tinha de apunhalar a coisa maligna, apagar seus olhos, matá-la. Ele queria matá-lo. Ou seja, ele também... A hora que ele tava pra passar, que ele viu o Gollum e ele viu a passagem, ele realmente, ele quis matar o Gollum e ele pulou. Acabaria com o problema dele ali, ele acabaria com o problema dele, né? E depois disso ele corre, né, pra porta, que a porta tá quase fechando, que ele ainda fica preso. Que depois disso ele ainda passa por trás de alguns orcs usando o anel. E ele perde alguns botões da camisa na porta. É, ele perde alguns botões da camisa. Mas era o Tolkien assim, é o mestre da descrição, cara. Ele treinava pra RPG. Mas nesse livro... tão bem descrito assim não, hein? Esse livro é bem tranquilo até. Comparado com o Senhor dos Anéis, realmente ele é mais tranquilo, mas ele é descrito bastante comparado também, cara. Comparado com o Senhor dos Anéis, até livro de imobiliária descreve menos. Não, mas assim, se você for comparar com outros livros, se você for comparar com o próprio C.S. Lewis, com o Narnia, o Tolkien no Hobbit descreve bem mais que o C.S. Lewis, por exemplo. É, não é que eles escrevem tanto no Hobbit, que você comparar o Hobbit com o Senhor dos Anéis é sacanagem. Mas ainda assim, ele escreve muito, cara. A leitura do Hobbit, aliás, pode se tornar maçante também. Mas é que eu vejo muita gente comentando isso. É diferente demais. A leitura do Senhor dos Anéis, ele é bem pesado. Tanto que eu falei no começo, se você pegar o Senhor dos Anéis totalmente desafiado, primeiro, quem é você, que mundo você vive, e depois, se você não souber nada, cara, você não vai conseguir ler. O Hobbit, ele é bem mais tranquilo do que... Sim, e tanto que depois ele até tentou dar uma mudada nisso, né? Ele pensou em reescrever o Hobbit pra deixar num mundo mais igual com o Senhor dos Anéis, e depois ele largou de mão, né? Não, o fato é, ele não teve tal código, não teve bom senso, que o Hobbit, ele não escreveu pra ele, escreveu pros filhos, né? Exato, o Hobbit, ele não tinha intenção de vender, mas ele criou uma história pros filhos dele e vendeu. O cara quer ganhar dinheiro, mano. Empreendedor. Tem que chamar o Tolkien pra fazer o podcast sobre Expresso Empreendedor. Caraca, fazer uma mesa branca com um cara, é isso? Você não lembra. Ia ser da hora. Ô Ija. Caraca, traz um copo tá aí, vendendo, velho. Tá vendendo o Ija do Supernet. Tô aqui, vou comprar pra fazer. Tolkien, você queria publicar o Hobbit? Dê um tapa na mesa, senão de dois. Caralho, mas é o Ija. O Ija tem a mesa de letras pra ele escrever. Porra. Eu não sei, eu não mexo com magia negra, desculpa. É aquele tabuleiro. Desculpa. Caralho, o cara não tem infância. Ah, falou, mago da Sonserina. Sou da Sonserina, mas sou um cara legal. Sou um Sonserino legal. Depois da parte do Gollum tem quem? Já é a floresta, não é? Exato, da aí parte vem a floresta. O Gollum é quando eles são perseguidos pelaqueles inúmeros orcs e... Exato. E vai pra floresta. Ah, tem aquela parte maluca da árvore, né? Os orcs iam se encontrar com os orcs pra aterrorizar a vizinhança. Eles são punks, né, velho? E o nome desse capítulo no livro é Fora da Frigideira e Caiu no Fogo. Exatamente. Fora da Fan into the Fire. É bem legal, é bem aí bacana. Tem aquela parte maluca que o Bonzo, como o Gandalf, era um mago merda na época, né? Na época? Ele não é ainda? Não, cara, não, cara. Não, malandro. O cara seguiu sozinho pra entrar um Balrog. Tudo bem que o Feanor sozinho levou alguns, né? 14. Então, né? A parte cara tensa nesse momento é que ele pega as pinhas e taca fogo, né? O cara não lançava Fireball, lançava Firepinha. E é legal na animação, né? Que vem... animação. Que ela vale a menção. Cara, pina, porque faz sentido, porque no filme não faz tanto sentido, ele não pega tanto fogo assim que nem na animação. Na animação ele bota fogo na floresta inteira. Ainda bem que ele não tinha super bonder, senão ele podia fazer pina colada. Nossa senhora. Daí eles fogem com a ajuda das águias, né? Sim. As águias deixam eles em cima daquela montanha escrota. Uhum. E vem a parte do lobo, né? Como é o caralho? Fugiu o nome. É o Worg, não é? Não. O lobo ou você tá falando do Beorn? Do Beorn, caralho, do lobo. Ele é um urso. Ele é um urso. Vem aquela parte maluca do Beorn, que é o começo do livro de novo, né? O Gandalf chegando com uma porrada de anão e um hobbit. Exato, e é bem legal porque... Ele faz um esquema pra fazer os hobbits entrarem, porque se ele chegasse com todo mundo, o Beorn ia falar, que porra é essa? Todo mundo na minha casa? E aí o lance é, o Beorn, ele não era simpático aos anões. Ele não gostava de anões. Na verdade, mais... no livro, ele não gostava de visitas. Ele não gostava de nenhum tipo de visita, na real. Ele era uma pessoa não muito sociável, né, cara? Aí chega o Gandalf com um Bilbo e começa a contar a história que nós dois estávamos viajando, né? E, mas aí nós quatro tivemos perigo, nós quatro, aí chega mais dois anões. É, essa parte eu gostaria de ver adaptada no filme, cara. Eu achei que ia ser legal, mas... Não, cara. Não ia ser legal, cara. Na minha cabeça ia ser legal. Ia ser legal. Nossa, eu fiquei com tanto medo da animação que chegasse essa parte. Por quê? Que caralho, eles estão fazendo tudo igual, pra que eu vou fazer isso também, tá ligado? Acho que é o problema de ter essa parte. Não eu tem. Acho essa parte, eu acho Deus. Essa parte legal, cara. Qual o problema de ter? Cara, ia ser um corta foda no filme. Cara, acho maneiro essa parte. O filme ele vem de uma ação frenética deles correndo dos orgs. Aí parar, então eu, viemos nós quatro, aí nós oito corremos pela montanha. Tá ligado? Isso é uma lombada no meio do filme. Três. Não, mas no livro tem essa quebra de... Não, não é brusca assim, mas existe a quebra de ação mas no filme ia ser muito brusca. Não, eles podiam trabalhar pra ser não brusca, e ser legal, eu queria ver isso. Não, foi o começo do filme, né? Então... Foi exato, o começo do segundo filme, não? Podia ser brusco, podia ser parado. Eu queria ver isso bem feito, queria ser maneiro. Só quero saber de onde, o porquê caralhas o Peter Jackson deu tanta importância pra porra do Radagast. Porque ele precisava de um mago? Porque assim, no livro não tem tanto Radagast assim, nem tem Radagast no livro. Isso é verdade, no livro não tem tanto Radagast. Só fala do Radagast. É porque ele é o Doctor. Ele é o segundo Doctor mais chato? Ele é o segundo Doctor mais chato, tá ok. Ele foi o mago mais chato do filme, então tá ok. Tá, então, né, ele tá de parabéns. É legal, tem um especial de 50 anos do Doctor Who, que eles juntam três Doctors tentando invadir o especial de 50 anos, né? E um deles é o Sylvester McCoy. Aí, como os outros não estão fazendo nada, né, ele anda o especial inteiro com a camiseta escrito Hobbit, né? Ele, eu não sei se vocês estão sabendo, mas eu tô fazendo um filme com o Peter Jackson e o Ian McKellen, vencedores de Oscar. Tem a parte do Beorn, né, que eles ficam lá cantando e comendo e aquela maluquice do caralho, o cachorro fala, cachorro garçom, né? Tá aí, é uma coisa maneira do livro do Hobbit, cara, todos os animais falam no Hobbit, né? É o conceito infantil, né, da história. Sim, é uma parte, eu acho maneiro essa parada. Eu aposto que nessa história o Gandalf tava falando, então, Christopher, os anões e o Hobbit, eles chegaram na casa do Beorn e o cachorro... Sabe, ele era tipo o Totó. Imagina o Totó. O Totó em pé, ele serviu pra eles e falou: ah, o Totó fala, fala. Na minha história, o Totó fala. Foi isso que aconteceu pra ele ter botado essa porra. O Totó fala: dá um tapa aqui que ele vai começar a falar. Muito louco daqui. Dá um tapa na pantera. Dá um tapa na pantera que ele vai falar. Seria o Tolkien, usuário de drogas? Seria o Tolkien, o Marcelo D2? Olha só. Seria o Tolkien da Esquadrilha da Fumaça? Olha, ele voltou da guerra, então não me admira. Ah, né? Porque toda pessoa que sai da guerra vira um maconheiro foda, né? Não, mas... Caraca, eles... depois o Caco que é o preconceituoso, puta que pariu, viu? Falou o cara que não usa magia negra. Ah, falou o cara que tá falando que todo ex-guerrilheiro é maconheiro. Ah, é o Beorn impressa aqueles pôneis? Por que ele tem aqueles pôneis do cara pra comer, não é? Não, cara... O gigante tem pôneis. Não, pode ser amigos dele, tá ligado? Amiguinhos da floresta, venham comer. Cara, sério, se você é um cara gigante, você não tem um pônei como amigo. Nossa, cara, olha o preconceito. Ele não precisava pelo fato dele ser eles poderem se transformar em urso, né? Isso é verdade. Por que ele virou um escravo dos orcs? Ah, isso é filme, cara. Isso é do filme. Eu não entendi aquilo, cara. Eu não entendi aquilo até hoje. Isso é do filme. Porque assim, por mais que ele fale no livro que ele não gosta dos orcs e quem é inimigo dos orcs é inimigo dele, caralho, porque ele virou um escravo, velho. Ah, ele foi preso e foi usado como escravo, assim, mas isso é no filme, já falei, não adianta ser. Por que, Peter? Você não pode tentar. Você não pode. Não, para. Nem o Matheus quer aceitar. Não, certas coisas. O filme ele ficou mal explicado em certos pontos. Eu admito isso. Tenho que ter corones pra admitir, eu admito, mas. E... Abandona. Aí eles emprestam os Pocotó, aí eles vão até a Floresta Negra, né? A Floresta de Murkrat, a floresta do pai do Legolas, né? Qual que é o nome dele? Tranduil, não é? Tá aí, outra parte que no livro é foda, porque o livro faz mega drama com os pensamentos de cada um. Aí o livro começa a ecoar os pensamentos da mente do Bilbo, começa a falar que ele não devia estar lá, o Gandalf não está lá, e o Bilbo fica louco foda. Mas eu achei que no filme isso foi mal feito, né? Eu achei que isso ficou bem raso. Não, foi maneiro. Achei bem raso no... Foi maneiro, desandando pra frente e pra trás. Não, óbvio, no livro, mas porra, né, cara? É diferente daquela velha história de adaptação, né? No livro, você que cria toda a parada na sua cabeça, né? Não, sim, mas eu achei que ficou bem raso. Eles podiam ter aprofundado um pouquinho pra ficar maneiro. Porque é uma das minhas partes preferidas no livro, né? E eu gostaria de ter visto aquela parte mais bem feita. Coisa de frescurinho. Não, mas porra, essa parte da floresta, cara, ela é muito longa. Ela é muito longa no livro. Sim, tem a luz apaga. Eles estão andando, aí vem a luz, eles correm atrás da luz, a luz apaga, aí eles andam mais uma caralhada, você passa mais umas três páginas. Isso mostra que eles estavam passando mal e tudo mais por conta da magia da Floresta Negra. Né? Exato, e teve aquele lago do caralho lá, que o gordo caiu, essa parte da floresta no livro, cara, ela é muito longa. E ela é muito maçante. Até alguma coisa acontecer realmente, né? Que é quando eles são presos. Eu não acho essa parte maçante, cara. Eu acho essa parte. Tudo bem, ela se estende um pouco mais do que provavelmente deveria. Mas é uma parte bem, bem desenvolvida, cara. É bem feita no livro. É uma floresta negra onde eles não veem nada, né, cara? Não tem. Cara, é maneiro. É maneiro demais, porque é como se pra você. É como se o texto do livro ficasse negro pra você, é maneiro, cara. Aí tem aquela parte das aranhas, né? Fura aranha ferroada. Sim, que as aranhas nomeiam a espada, né? De novo, isso é no filme, não é? Não, no livro. No livro também. No livro, porque as aranhas falam no livro e no filme não. No filme ela fala, no livro as aranhas pegam e falam: nossa, eu senti como se fosse uma ferroada. O Bilbo falou, tá aí um bom nome. Mas fala no filme, eu tô fazendo com fala, a aranha, aranha fala. Que o... Ele espeta e aí o... E aí a aranha grita, Sting! E aí o Bilbo olha pra espada. Bom, aí eles são pegos pelos elfos do Tranduil. Aí o Tranduil tenta descobrir quais são os planos do Thorin. Fala, vou falar porra nenhuma, não sei o que. Então vai preso. E ele só não consegue prender o Bilbo, né? Lembrando... Thorin, ele tem que chegar na porta antes do dia de Durin. Isso. Que é o solstício lá. Então ele tem um tempo. Ele tem um tempo meio que denominado pra ele chegar lá. Ah, não é na moda caralha, né? Mas porque poderia ser, né? Quem vai ser macho de tomar esse tesouro dentro da gente? Quem vai ser macho de enfrentar o dragão, né, na realidade? Quem vai ser macho de enfrentar o Benedito Cumberbatch, né? Afinal, ele é o Sherlock, né? Afinal de contas, ele é o Sherlock, né, cara? John Watson, you keep me right. E se fosse algum dos Doctors, cara? Como é que seria o Smaug? Chato e mal feito. Ah, bota onde seu cu. Vai se ferrar, cara. Que é ele, cara? Depois a parte do Tranduil, né? Que o Bilbo consegue salvar todo mundo com aquele plano maluco dos barris. Barris. É, porque os barris eles são pro rio, né? Barris, exatamente. Valeu, viu, como? Você é foda, tio. Aí eles chegam naquela cidade escrota, né? É, eles chegam na cidade do lago lá. Onde eles são recebidos com heróis, entre aspas, né? Porque eles vão derrotar o dragão. É, eles se escondem, não é? É, não, de primeiro eles se escondem, aí tentam pegar eles, aí o Thorin pega e fala assim, não, eu sou Thorin, sou o rei da montanha, eu quero me leve ao seu líder, não sei o que, pare... Eu vim em paz, aí o cara, não, então você, você vai falar mesmo com o nosso líder, vamos lá. Aí abriu a porta lá do palácio, o Thorin chegou chutando porta, eu sou o rei da montanha, não sei o que, eu vou matar o dragão, pá, tal, aí os caras, não, bom, beleza, então beleza. Aí tem as canções, né, que a galera canta canções pra volta do Thorin, o rei sobre a montanha. Exato. De primeiro eles são capturados como se fossem vagabundos, né, aí é quando o Thorin coloca o pau na mesa. É, eles são mega idolatrados, aí não, os anões são fodas, eles vão voltar e vão assumir a montanha, vão nos ajudar depois, vai ser maneiro. E aí eles conseguem algum rango tal, pá, e partem pra montanha. Só que aí, como sempre, o Bilbo se fode, é o Bilbo que entra primeiro, né, vai dar de cara com o Smaug lá. É, porque o Bilbo ele é o ladrão, esqueceu? Sim, óbvio. Se a parte da floresta é chata, a parte do dragão é muito louca. Aí ocorreu uma das maiores decepções da minha vida, né? Porque eu não tinha assistido O Senhor dos Anéis, nem lido, antes de ler O Hobbit, né? Aí o meu amigo, que tinha assistido falou que o Bilbo matava o dragão. Que era maneiro, eu passei o livro todo esperando o Bilbo matar o dragão, né? Cara, como é que um hobbit ia matar um dragão? Eu não sei, é isso que eu queria saber. Nossa, que foda, um hobbit vai matar o dragão como? Não sei, vai ser legal. E não mata. Não vai não, cara, ia ficar meio nonsense. Não, cara, me disseram que o Bilbo matava o dragão. Na minha cabeça era, o Bilbo ia matar o dragão e vai ser foda, vai ser um sonho realizado. Assim como na sua cabeça a Terra voltava no final do Guia do Mochileiro? Exatamente. Foi destruída. Pô, o Doctor ia salvar ela. Tem Doctor Who no mundo do Guia do Mochileiro? Eu imagino que havia uma máquina do tempo. Não, o Doctor não foi explodido, ela foi mandada pra outra dimensão. Cara, aquela parte do dragão falando que, porra, não sei de quem você é e tal, mas tô sentindo o seu cheiro e você é dos manos do lago. É, eu não te conheço, mas você cheira. Você tem o cheiro deles, então você não pode ser meu amigo. Não, não é pelo cheiro que ele fala isso. Ele fala que você... É porque o Bilbo fala, eu sou um montador de barril, né? Ah, é verdade. Não, é pelo cheiro. Não, é verdade. Ele fala, eu não conheço o cheiro. O Bilbo pega e fala assim... O Smaug pergunta, o que você veio fazer aqui? Ele, eu vim ver se você é tão fora como dizem mesmo as lendas. Aí eu, pô, e você? Eu nunca senti seu cheiro. Quem é você? Ele começa a dar vários títulos, né? O ladrão... Aquele sobre a colina, exato. O... Montador de barril. O amigo das águias, ele pega, mano, o montador de barril. Aí o... Aí o cara... O dragão faz a ligação, né? Barril, filha da puta. É barril das duas uma. Você é do Mano dos Lagos, você é do Pica-Pau, né? Ou seu Chaves. E aí é quando o Smaug decide sair da montanha e atacar. Eu não entendi por que ele sai tanto, né, no livro, mas tudo bem. É que ele também tem que comer, né, cara? Ele tem que caçar, e só de ouro viverá o dragão. Não, mas não faz sentido, porque eles falaram que o dragão não era visto. E não, o Smaug saía, sim. Não, mas no livro não fala que o dragão não é visto há milhares de anos. Eles foram porque o dragão não saía mais tanto. Isso, mas o Smaug saía, sim. Eles foram ver lá porque ele não, o dragão, fazia tempo que o dragão não saía. Não, mas o Smaug deu rolê dele, tanto que o tesouro se multiplicou no tempo que o Smaug tava lá. Tipo, mas não foi, mas tipo, não tem internet na Terra-média, tá ligado? Tipo. Não tem, realmente não tem. Demorou pra informação viajar e o Smaug ia ficar quanto tempo na caverna? Na montanha, sorry. Ele ia ficar quanto tempo na montanha se você sair? Ele precisa comer. Então, o Smaug dava uns rolê de vez em quando, tanto que o tesouro multiplicou. Ah, multiplicou? Não era? Ah, multiplicou? Não era o tesouro. Não, não, ele roubava mais tesouros na redondeza. Ah, tá, essa eu não sabia. Tanto que... Compensou que o tesouro do dragão crescia magicamente. Ele cagava, não, eu pensei que ele era cagava ouro. Eu pensei que era aquilo que a... Que os anões tinham, porque o Thorin não quer dividir de jeito nenhum. Porque eu pensei, não, ele não quer dividir porque aquele era o tesouro do povo dele. Não é que o dragão roubou não, e colocou sim, mais. Aquilo basicamente é o tesouro dele, mas tem bastante coisa que o dragão pegou e foi colocando ali. O dragão dava a batida de asa dele de vez em quando. Ele tava sendo menos, e até por isso que a galera do lago conseguiu montar a cidade. Mas ainda assim, ele dava as batidas de asa, né? Bom, aí depois tem toda aquela parte do Smaug, né? Toda aquela parte do filme é inventada, né? Aquela maluquice, aquele plano descobrido do caralho dele. Cara, quem teve a ideia do caralho... De prender o dragão num bagulho de ouro derretido gigante, velho. Não, cara, o problema não é isso. O problema é quem aprovou aquela cena Scooby-Doo deles correndo pra um lado e saindo do outro. Aí eles se encontram e correm pra lados diferentes, cara. Ah, só faltou tocar Simple Plan, né? Quem aprovou aquela cena, cara? Tipo, sei lá, muito distoante do resto do filme. Mas no livro essa cena é diferente. Que no livro o Bilbo entra correndo, que ele chamusca o Bilbo entra na toca na entrada deles, o dragão vai atrás e bafora na entrada também. Sim. Logo após ele baforar e todo mundo fugir, é que o dragão vai embora. Exato, fora que eles ficam mó cota escondidos naquela porra ali. O bagulho aqui, aquela parte do filme é maluquice total, cara, velho. Puta merda também, cara. É uma maluquice sem limite. Aí o dragão fica puto, então eu vou destruir a cidade do lago. Ele destrói. E aí a galera, não, porra, esse aqui foi culpa dos anões, então vamos tomar a nossa parte, né? Que é quando o Bard mata o dragão com a flechada. No filme, o Thorin promete mesmo dinheiro pra eles, mas no livro eu não tenho certeza. Não, no livro o Thorin promete dinheiro. No livro o Thorin é igual o pai do Rama, cara. Do Rama meio. Ele promete dinheiro pra todo mundo. É o Silvio Santos? Ele perde. Ele promete ou ele não tem aquela questão de que o tesouro dele não vai prometer? Ele promete mesmo? Ele meio que. No livro, pelo que eu lembro, assim, ele fala várias vezes que cada um vai ser recompensado à sua maneira quando ele conseguir fazer o feitiço da glória dele. Exatamente. Mas a hora que ele consegue, né, nem todo mundo é recompensado, né, cara? Ele pega a doença do dragão. Aí o Bard pega e fala assim, pô, então vamos tomar nossa parte, né? Aí é quando começa a batalha dos cinco exércitos, né? Que por enquanto só tem dois. Que por enquanto, cidade? Por enquanto só tem um, né? Porque a batalha dos cinco... Os anões não tem um exército, tecnicamente, né? Não, mas eles têm a depois. A destruição da cidade já ficou subentendida, Felco. Não, sim, mas a gente não vai... Sim, mas a gente não vai nem comentar ela. Sim, o dragão veio, baforou fogo, casas pegaram fogo. Fim da cidade. Não, teve a luta do Bard contra o dragão, pô. A gente devia comentar. Cara, não teve luta do Bard contra o dragão. Ele empunhou a flecha e soltou ela. Cara, mas teve o filho... O passarinho dele. Mágico chegou... Porque cara, você sabe que não tem filho dele, né? Não, eu sei, mas a gente não tá falando do filme e do livro? Não, tem aquela parte do... Realmente, tem uma parte importante do Bard, que é aquela que... O Bilbo sacou que tinha uma falha na armadura do dragão lá, um buraco. Isso. Aí o passarinho contou lá pro Bard e ele atirou a flecha negra aqui, mano. Bem no buraco, porque o dragão ficou dormindo em cima do ouro e ele ficou com uma coraça de ouro, né? É, dormiu de mau jeito. Não, a parte engraçada realmente desse livro é que você vê que ele realmente é pra criança porque os animais falam. Aí o exército vai pra cima dos anões. Aí também desce o exército dos elfos, porque espalhou pela Terra-média inteira que o dragão morreu, né? Ou seja, agora todo mundo quer a dentada desse dinheiro. Aí no filme deu aquela explicação maluca daquele tesouro dos elfos, que não existe no livro, né? Tranduil só é filha da puta mesmo. Tranduil só quer ser a diva do filme, cara. E do livro. Mas ele não é tão diva assim também no livro. E aí vem o exército dos anões, né? Cara, da Montanha de Ferro. No livro, o primo lá do Thorin não chega a ter destaque, né? Não chega a ter tanto destaque assim, mas no filme, cara, ele tá foda demais aquele anão, cara. O Dain. Aquele anão montado no bode, cara, que vira e chama o Trando de fadinha, cara, é muito foda. Cara, quando ele falou fadinha, eu me levantei do cinema e falei, puta, cara, finalmente, velho. Não, o cinema foi abaixo. Finalmente, fadinha, velho. Cara. Ele falou fadinha, o cinema todo desceu. Ah, é! O cinema todo desceu. Não, cara, mas porra, finalmente alguém chama aquela desgraça de fada, né? No livro não tem essa parte, né? Não, né, cara? Isso é muito maneiro, cara. Sua fadinha. Vem aqui que eu vou te mostrar o poder do meu martelo. Isso é errado, né? Sua fadinha vem cá pra mostrar o poder do meu martelo. Isso é errado, né, cara? Isso soa muito filme pornográfico, cara. Na boa. Ainda mais pro Paulo, que tava ouvindo Pereio esses dias. Tá tudo errado, pô. tava assim. Tava vendo o vídeo do Pereio, cara. Você tá... Os caras gostam de me complicar. Aí ainda desce os outros dois exércitos, né? Que faltam, que é os orcs com os lobos, né? Só que o quinto exército é os orcs ou é as águias? É os orcs e o outro. E depois o outro exército que aparece é o dos lobos. Das águias não conta, né? No livro, mas no filme sim, porque no filme fica subentendido que os lobos são o mesmo exército que os orcs. Ah, na animação também. Porque eles não falam, né? Se eles não falam, eles não são inteligentes. Na animação também. Na animação, o próprio Bilbo fala, né? Ah, quatro exércitos lutando. Aí chega as águias e ele fala, puta, agora são cinco. Não dá pra entender assim que o quinto exército seria as águias. Seria até mais maneiro ser as águias. Humanos, elfos e anões. Certo. Lobos e goblins. É porque no filme não fica entendido que os lobos são um exército separado. No filme não tem dois exércitos. No filme tem dois exércitos dos goblins. O exército do norte e o exército do sul. O exército do Azog e do Bolg. Só isso. Tá, não, esse é um problema que eu tenho de entender. Eu já até conversei com o Caco sobre isso. Eles são goblins ou são orcs? São goblins. Sempre tem esse problema de entender, cara. Por causa daquela imagem lá do rei dele, então. E que é legal porque é um capítulo curto e fizeram o filme inteiro, né? Eles encheram de lutas, que é o que a maioria da galera queria ver, né? Encheram de subplots, né? Lutas épicas e maneiras. Eles existem. Cara, tem um bode escalando a montanha. Tem um anão montado num bode escalando a montanha, cara. Isso é foda demais, cara. Isso é incrível, um bode com um anão montado escalando a montanha. Tinha um anão pegando uma elfa. Ou a elfa pegando um anão, depende do ponto de vista. É. Realmente. É. Bom, pela pegada. Quem tem mais pegada ali? A Super Kate, com certeza. O Legolas com certeza não é. O Bilbo tem mais pegada, o pé dele é o maior. Oh. Essa do réu. Se for assim, o maior é aquele, aqueles orcs que eles usam pra quebrar o muro no filme, né? Aquela pegada muito maior. Bom, acabou que quase todo mundo morre, né? No livro, morre gente pra caralho da comitiva do Thorin. Na realidade, do Thorin morre só o Thorin, o filho e o Killy, não? Não. Sim, dos não, anões morre... da comitiva do Thorin, já. Só não, eles. Morre mais, eles falam que... É comentado que mais anões morreram. Assim. Morrem mais, cara. Não, mas os anões do Dain, da companhia do Thorin. Do Thorin. Não, no livro eu juro que eu não sei, mas na animação eu tenho certeza que quando o Bilbo acorda ele pergunta pro Gandalf. Gandalf, e aí, o que aconteceu? O Gandalf pega e fala assim, se foram 6 e o sétimo tá te esperando, que é o Thorin. Bomber gone, 2. Of our original 13, how many are left? 7. And Thorin? Soon there will be only 6. Ok, esse é aquele momento que eu estou um pouco chocado, porque eu lembrava que só tinham morrido 3. Não, cara. Eu também. Ao menos na animação morreram bem mais. E aí tem aquele discurso do Thorin, né? Cara, eu chorei, né? Eu chorei nesse discurso. Ah, mentira que você chorou. Verdade, cara, eu chorei. Você chorou também com a morte do Killy? Não, cara, eu não chorei, não. Com a morte do Philly? Não. Com a morte do Azog? Não, cara. Eu chorei com a morte do Thorin. O discurso do Bilbo também. Que discurso do Bilbo? Que ele faz lá que os anões são meus amigos e eu farei de tudo pra protegê-lo. Assim, o discurso do Thorin é importante porque ele tava puto, né, com o Bilbo por causa da Pedra Arkin, né? Sim. Que o Bilbo, é o seguinte, quando começa a guerra, o Bilbo quer impedir, antes de começar a guerra, ele quer impedir que haja uma guerra, né? Aí pra fazer isso, ele pega a Pedra Arkin que ele esconde, porque ele foi com medo que o Thorin fique pior... com a doença, que ele fique louco com a pedra, porque o dragão fala, né, pra ele. Isso. Que ele seria capaz de entregar a pedra pra ver o Thorin definhar. Então o Bilbo esconde a pedra e depois e pra que não haja guerra, ele entrega lá pros elfos pra que eles façam uma troca, né? A pedra por parte do tesouro. E aí no final tem a reconciliação bonita, né? Que até a hora que ele faz isso, ele acaba perdendo a amizade do Thorin por um curto período de tempo, porque o Thorin fica muito puto, né? É, o Thorin vira pros anões e fala, joguem ele daqui. Mas os anões não se mexem, ele fala, joga eu mesmo. Só que aí seguram o Thorin e impedem que ele jogue. Não, aí quando ele vai jogar o Gandalf aparece, ei, se você não quer o meu ladrão, devolva ele no mínimo inteiro. Devolva ele pra mim. Devolva ele no mínimo inteiro. Mas é engraçado. E aí o Bilbo, após toda a batalha dos 5 exércitos e o Thorin morrer, tem o velório do Thorin, né? Eles citam o velório do Thorin no livro. Ele é enterrado, né? Com a espada. Ele é enterrado com a pedra também? Uhum. A pedra, a espada e o... É, a pedra e a espada. E o dragão. E o dragão. A pedra, a espada e o dragão. O dragão ficou boiando por aquele rio maldito, por aquele lago? Não, o dragão afundou. Ele afundou e congelou lá dentro. E aí o Bilbo, né? Large volta outra vez, volta pra sua toca de Hobbit. Ele chega lá e tá todo mundo vendendo, bazar, né? Leilão das coisas do Bilbo. Então, eu tô fazendo leilão das coisas dele. Sim, é os primos invejosos. Cara, assim, o Peter Jackson cagou entre nós a saga inteira. Cara, como é legal aquele final que ele ligou tudo, tá ligado? Eu não sei se ele cagou a saga inteira. Não. Há controvérsias. Cara, não. Tipo, o meio é sempre difícil, cara. Eu acho que o começo foi bom. O meio foi o final foi bom. Cara, tipo, o final, ele é fantástico, assim. Eu achei aquela parte do leilão meio idiota também. Aquela parte de... A gente começa o Senhor dos Anéis com a visão da cena do Gandalf, né? Do Gandalf chegando no condado. Sim, e batendo Gandalf na porta. No condado. E o Gandalf falando, batendo na porta, e o Bilbo, não tem ninguém aqui dentro e tal. E não, e nem um velho amigo. Aí agora a gente teve a visão do Bilbo, né? Da situação. Uhum. Isso é muito maneiro, assim. Chorou também, Fico? Eu chorei, não nessa parte, mas eu chorei um pouco antes, com a morte lá do Thorin mesmo. Fico? Sim, Caco. Considerações finais sobre o livro Hobbit, por gentileza. O livro Hobbit, cara. É um livro gostoso de se ler. Eu não li lá nos meus 8 anos, mas eu li lá nos meus 15, então tá valendo ainda, na época de criança. Ainda tá valendo a época pra ler o livro. Foi um livro divertido pra caramba de se ler, cara. Eu lembro que eu li no final de semana. Eu passei o fim de semana inteiro lendo o livro. Ele não tem partes maçantes, pelo menos eu não encontrei partes maçantes. Então eu consegui ler ele de uma forma contínua e bem gostosa, assim. É um dos meus livros preferidos, depois do Nome do Vento, do Temor do Sábio. É um dos livros que eu mais gosto, assim. E nota 9, cara. É um livro muito bom. Olha aí. E o seu Policário, por favor? Então, como eu disse uma vez, tá até num antigo cast do Dólar, quem quiser vá atrás do nosso baú. Não. Que vá lá no nosso baúzinho e veja. Porque o que ocorre? O Hobbit, ele é um dos meus livros favoritos, ele virou meu xodó, porque a primeira vez que eu li, vai fazer uns 2 anos, mais ou menos, eu li em 2013, no começo de 2013, e eu li por acaso, porque eu vi o filme, eu falei, eu quero ler esse livro pra ver se ele é tão bom quanto o filme, que eu achei excelente o primeiro Hobbit, mal sabia que me arrependeria no segundo e no terceiro, enfim. Mas eu comprei o livro, eu li em uma semana a primeira vez, aí logo em seguida passou o quê? Menos de um mês, eu li de novo. Em 3 dias, e depois disso eu virei fã realmente, tanto que aí foi quando eu inventei de ler O Senhor dos Anéis, e a minha vida foi muito mais legal. É um livro realmente, como disse, com gostoso de se ler, porque ele é um livro bem infantil, é um livro que eu recomendo pra galerinha assim que quer começar com Tolkien, não comece por O Senhor dos Anéis, a menos que você confie muito, vá pro Hobbit, e minha nota pro livro, nota 9, cara, não vou dar um 10, porque 10 é pra outros livros e Hobbit, mesmo sendo meu xodó, não chega a ter um 10, cara. E você, seu Disney Boy? eu realmente acho, realmente, o Hobbit é uma obra-prima, tá? Ele é uma obra infantil, mas ainda assim, ele é muito gostoso de ler. Não foi o meu primeiro livro do Tolkien, talvez tenha sido o primeiro que eu terminei de fato, mas eu comecei a ler pelo Senhor dos Anéis, e eu concordo, você, pra começar pelo Senhor dos Anéis, você tem que ter muita confiança de que vai ser um bom livro, porque se você não vier embalado pelo Hobbit, é difícil de continuar aquela história. Verdade. Mas, ainda assim, o Hobbit é um baita de um livro, é um livro muito bem escrito, um livro... uma história muito bacana, e ele te surpreende, porque é uma caçada ao tesouro que não termina quando eles conquistam o tesouro. O Tolkien, ele dá uma estendida na história, a Batalha dos Cinco Exércitos é muito legal, morrem pessoas, mesmo sendo um livro infantil, acontecem mortes, o que é bem bacana. O Hobbit, ele foi responsável pela explosão dessa cultura e no mundo ocidental, né? E isso é muito, muito, gente, muito, muito, muito incrível. Eu fico sem palavras quando falo do Hobbit. E... bom, meu livro, um dos meus livros favoritos, não é meu livro favorito, mas é um dos meus livros favoritos, mas sem dúvida é a minha saga favorita. Eu fico muito feliz de hoje poder ver, mesmo com todos os erros e todas as diferenças criativas aí que o Peter Jackson teve, eu fico muito feliz de poder assistir os filmes do Hobbit. Eu assisti o último filme aqui nos Estados Unidos e foi uma comoção no cinema. Mesmo as pessoas que não gostaram dos outros filmes, eles adoraram o final. O final, como o Caco disse, foi muito maravilhoso. Ele dá uma vontade de você terminar, você assistir os 3 filmes do Hobbit em sequência e já emendar com o Senhor dos Anéis. Pô, você vai, tá ali. Você vai correndo pegar você o DVD, cara. Você vai correndo pegar o DVD, velho. Com certeza. Agastou o que tem e o que não tem pelo DVD do Hobbit. Não, obrigado. Pois é, eu já tô comprando os Blu-ray e tudo. Hobbit, minha nota pro Hobbit é 9,5. Olha aí. 9,5, porque eu não dou 10, porque ainda assim ele tem uns erros, ele é um livro infantil, ele é um tanto quanto um pouco chato às vezes. Mas ele é um livro muito bem escrito. Eu não lembrava porra nenhuma do Hobbit, cara. Ninguém lembra. Eu li ele quando eu era muito pequeno, cara. Eu li ele embalado na parada da Sociedade do Anel. Mas das torres, talvez nas duas torres. E, cara, eu não lembrava de porra nenhuma até comprar o livro e reler ele, tá ligado? E, cara, ele continua tão maneiro quanto ele era quando eu li, quando eu tinha, sei lá, 8 anos de idade, 7 anos. Sim, ele é um livro muito divertido. Ele é um livro rápido, em algumas partes, né? Tem algumas partes que demoram. Mas tem aí o Tolkien, né? Pra mim, ele é um bom começo pra quem tá afim de ler Senhor dos Anéis, né? Já é uma boa experiência. Porque senão você vai chegar cru naquela festa do caralho, você tá fudido. Uhum. Tomou um Bombadil então, nem se fala. Porra, Tombombadil, eu não li o conteúdo. Você acha que eu li o capítulo do Tombombadil? Ele Senhor dos Anéis 3 vezes, eu pulei 3 vezes o capítulo do Tombombadil. A primeira vez eu li. Quando eu vi que ele descreveu que a mulher do maluco tinha passos de rio, caralho, foda-se. Tinha o quê? O passos dela tinha som de rio, da mulher do Tombombadil. E, cara, eu acho o Hobbit muito legal, muito divertido. Por mais que os filmes tenham uns problemas, eu também. Os filmes. Tá, ok, vai. Os filmes são legais. Por mais problemáticos que eles sejam, até que são divertidos. E eu vou seguir a galera, eu vou no 9 também, parça. Eu faço uma modinha. Eu vou seguir a galera, só eu dei nota até agora. Não, todo mundo deu nota, palhaço. Você não percebeu? Nossa, eu não existo, não. Nem o Paulo, né? O Paulo existe mesmo, não, né? Não, o Paulo não existe. O Paulo... Desculpa, Fê, não te ouvi. Todo mundo deu 9, tio. Só você deu 9,5. Só você que deu 9,5. Por isso que eu falei, por isso que eu falei que você era o diferentão. É, expulsa ele do dólar. Agora dólar, é o Vortex, amigo. Cara. Tem que se acostumar, velho. Uhum. Vai demorar, mas tem que se acostumar. Vai demorar. A Claudinha avisou. Claudinha, filha da puta, não me dá essa desgraçada. Então é isso aí. Valeu, galera. Esse foi o nosso primeiro cast. Espero que vocês tenham gostado. E leia o Hobbit. Tchau. Tchau, galera. Beijo na bunda. Já, né? Valeu. Não, já não, porra. A gente evoluiu tudo isso pra você me mandar uma frase em japonês. Ah, vai tomar no cu. É a frase com os meus taquizes. Porra, aqui não é o taquizes, velho. Mas eu queria usar. Legal, gosto de gostar. Crashed into this lonely town and with that shadow upon the ground I hear my people screaming out and I see fire inside the mountains. I see fire burning the trees. I see fire. Pessoal.